Controle, Salvador, boa noite, gol 1096. Controle Salvador, muito boa noite, o trip 5216 decolado, saída Conde, sua escuta. Saída Conde, por gentileza, autorizaria Conde ou Aracaju da Prevente? 208, o voo 2043. Controle, muito boa noite, voo 2043, passa 2 minutos. Zero da El, para o coral. Acusou dois de perto, para o coral da pessoa. O 2043. Salvador, boa noite, hoje 63113, cruzando curva na direita agora, solicita a prova de lida. Meia zero, pós 2000, lida, obrigado, 63113.